denúncia. Diz que denúncia, diz que denúncia. Diga, dona. Dois delinquentes daqui do Denil deram 2 disparos de 12. Diminui, diminui. Acelera. Deita, deita.